da sua atitude e proceder. Esse é o cântico tocando em você, com muita paz, amor no coração. Essa é a canção, com muita sua atitude e proceder. Esse é o cântico tocando em você, com muita paz, amor no coração. Essa é a canção. Vivo, ativo, correndo contra o tempo. Meu time é o Negredo aqui, 100%. Sou periférico, fazendo eco. Ideologia, filosofia é o certo, diretamente da sul, conquistando o espaço, respeitando o próximo, não pisando em falso. Favela, gueto, viela, tanto faz, é assim, faço parte dela. Aqui estou presente, junto com os irmãos. Não procuro intriga, nem arrumo confusão. Não sou problemático, muito menos inconsequente. Quero viver, prevalecer, seguir em frente. Progredir, né? Evoluir, saber chegar, pra não cair. Fim, não quero pra mim, nem pra ninguém. Sou mais um guerreiro também, no dia a dia, na pura calma e paciência. Se não se controlar, age com violência. Capão Redondo e ML, entra e sai. Já virou notícia dos telejornais. Que Deus abençoe esse lugar, nossa favela, nosso lar. Com muita astúcia, atitude e proceder. Esse é o cântico tocando em você, com muita paz, amor no coração. Essa é a canção, com muita astúcia, atitude e proceder. Esse é o cântico tocando em você, com muita paz, amor no coração. Essa é a canção. Aqui já vi muita coisa acontecer, gente ser confundido, paga sem ter nada a ver. Louco, tiro pipoco, sufoco, um corpo, sangue, ambulância, injustiça, polícia, um grito, uma voz do além. Hoje o predador, amanhã o refém. O bicho tá pegando, não posso vacilar. Bala não tem freio, doidão, vou me jogar. Cidade da garoa, onde a violência toma conta. Olha a criança jogada no asfalto, no farol um assalto. Mãos ao alto, reagiu, foi pro saco. Um abraço, não é viagem, estamos aqui só de passagem. A vida não é eterna, então zele. Fique distante de tudo que é ruim. Seja sempre assim, tem que resistir, rezar pra não cair em tentação. Zé Povinho, o ladrão, esse é o mundão. Pipa, maconha, corrupção, hipocrisia, chacina, desigualdade, periferia. Força cidadão, tenha o pé no chão. Deus irmão, é a salvação. Com muita astúcia, atitude e proceder. Esse é o cântico tocando em você, com muita paz, amor no coração. Essa é a canção, com muita astúcia, atitude e proceder. Esse é o cântico tocando em você, com muita paz, amor no coração. Essa é a canção, com muita astúcia, atitude e proceder. Esse é o cântico tocando em você, com muita paz, amor no coração. Essa é a canção, com muita astúcia, atitude e proceder. Esse é o cântico tocando em você, com muita paz, amor no coração. Essa é a canção, com muita astúcia, atitude e proceder. Esse é o cântico tocando em você, com muita paz, amor no coração. Essa é a canção, com muita astúcia, atitude e proceder. Esse é o cântico tocando em você, com muita paz, amor no coração. Essa é a canção.